Cheguei no anonimato com um leve sorrisinho. Se fiquei na lembrança, não desista de mim. Como quem não quer nada, de quebrada comprovei a cena. Pra se jogar na nave, até dançou macarena e na cara de pau. Quando ela embarcou, comigo postou foto no Instajet com amor. Isso vai dar B.O., eu digo com razão. O caô da novinha trouxe mó repercussão. Se antes rejeitava, hoje trava, me tromba na rua. Ação de se iludir, afirmo culpa sua. Hoje tu avistou, na certa pessoa besteira. Pra chamar minha atenção, louca de qualquer maneira. E apesar de tudo, do nada a vida mudou. Como já ouvi antes, ora só pros vencedor. Mas hoje os 4M tá indo bem adiante. Pois os menor guerreiro investiu em diamante. Uma visão que é certa, agora mando à tona. Se a fiel for responsa, DL passa a vergonha. Deu a hora, partiu como o vento. Hoje tem evento da G Produções. No olhar mesmo sem dar o papo, pois já ficou claro minhas intenções. Admissões da boca pra fora, quando foi embora tu já esqueceu. Esperança meter aliança, pois desde criança sou teu. O meu, tô num caminho para ser realizado. Com a base cê age pilates, apenas com vapo causei um estrago. Uma atração fatal pra mente delas. Desleal pra algumas cinderelas. Tal delas, mencionadas em algumas paradas. Jamais rejeitadas por muitos. Mas hoje sei as verdadeiras faces. Se tá querendo amor, me esconde. E espero que não me ache. Se tá querendo amor, me esconde. E espero que não me ache. É o Didi Pereira, original. Anonimato com um leve sorrisinho. Se fiquei na lembrança, não desista de mim. Como quem não quer nada, de quebrada comprovei a cena. Pra se jogar na nave, até dançou macarena e na cara de pau. Quando ela embarcou, comigo postou foto no Instajet com amor. Isso vai dar B.O., eu digo com razão. O caô da novinha trouxe morre.